En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. E a mim seja assim, lua cheia brilhando no céu. E a mim traz pra mim os mistérios desse teu cantar. Que o mar derrame sobre mim, e a mim, ondas e flores de alegria. Seja assim, esse meu caminhar. E a mim seja assim, esse meu caminhar. Hola, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Óscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. En 2014, Rita Benedito y Jussara Silveira grabaron un álbum titulado Son y Furia, y para el lanzamiento a Rita se le ocurrió la idea de invitar a dos músicos, el chelista Federico Pupi y el percusionista Marco Lobo, con la intención de reproducir en el escenario la sonoridad artesanal de ese disco. Allí, en el escenario, nació una química musical entre el italiano Pupi y el baiano Lobo, que dio lugar a la formación de un dúo bautizado con el nombre Yamí, una palabra en lengua tupí guaraní que significa noche. Yamí también es el nombre de esta canción, que fue compuesta por la propia Rita y grabada con este dúo en el disco de ellos lanzado en 2019. Esta canción promueve un diálogo de universos rítmicos indígenas y afro-brasileños con sonidos electrónicos y también con la música erudita. Rita Benedito, con su voz límpida y afinadísima, nos regala este precioso cántico en medio a sonoridades ancestrales. Hay un video de Yamí hecho especialmente para el lanzamiento de esta canción, lo encontrarán en el YouTube. Seguimos en Contacto Brasil. Beto Pereira, al igual que Rita, es marañense. San Luis do Maranhão, la capital, es conocida como la tierra del reggae en Brasil. Beto Pereira, que además de músico, compositor y cantor, es un gran artista plástico. Hoy nos visita en Contacto Brasil para estrenar en el programa una composición suya que ya está en todas las plataformas y ahora también aquí. Esta música estará en su próximo disco titulado Nação Vibration, en el que está conmemorando sus 40 años de trayectoria en el mundo musical de Brasil. El tema es un reggae bien al estilo de esta corriente brasileña y se llama E-Flor. Conversamos un poquito con Beto y él nos comentó lo siguiente. Olá, amigos do programa Contacto Brasil, do meu amigo, queridíssimo Oscar Garcia. Estamos com saudade de você, meu irmão. Aqui quem fala é Beto Pereira. E nós estamos lançando a música E-Flor, que é um reggae pop que fala de amor, fala de paz, fala da natureza, da simplicidade. E estamos lançando no seu programa com todo carinho. E essa música fará parte do meu novo disco, meu novo LP, em comemoração aos 40 anos de carreira. Então, grato pelo carinho, grato pela audiência, um grande beijo a todos. E quem sabe a gente vai se encontrar, se Deus quiser. E-Flor, de Beto Pereira e Gilberto Mineiro. Obrigado pelo carinho. Percorrer a estrada sem ter pra onde ir. é que juntos somos cem. Ai, amor, me deixa ser pra sempre teu bem. Quem ama assim fica zen. É que juntos somos cem. A sua voz governa minha alma, colore o planeta na guerra, traz a calma. Sou prisioneiro da esperança, a vida pula, meu coração dança. Essencial é mesmo teu calor. Junto é bem melhor, coladinho no teu cheiro. Não dá pra esquecer, é como percorrer a estrada sem ter pra onde ir. É como percorrer a estrada sem ter pra onde ir. Ai, amor, me deixa ser pra sempre teu bem. Quem ama assim fica zen. É que juntos somos cem. Ai, amor, me deixa ser pra sempre teu bem. Quem ama assim fica zen. É que juntos somos cem. Ê, flor, colore nosso planeta, meu coração dança. Ê, flor, colore nosso planeta, meu coração dança. Estamos em Contacto Brasil. Babylon, one street, someone I'm not falling.

casa do lobo, não, não. Gira, princesa, primeira beleza, mora em mim. No Badawê, os orixás nos saudaram por fim, sim. A Foxé, Reginador. Viva, princesa, menina, uma estrela, riqueza, primeira de Salvador. A Foxé, fazia o papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. A pedra lascada no papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. Ô, minha rosa, meu coração não é bola de cristal. Ô, minha rosa, o meu coração não é bola de cristal. Quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê. Fica de cima e não vê. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Aniquila, aniquila o sofrimento da família. A energia da família 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial, vai ficar mais profundo. Pra se ver, pra flutuar. Lascada fazia o papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. A pedra lascada no papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno. Ô, minha rosa, meu coração não é bola de cristal. Ô, minha rosa, o meu coração não é bola de cristal. Já tem quem banalizar, quem passa no visar, quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê, fica de cima e não vê. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Aniquilando, aniquilo, sofrimento da família, energia da família, 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial, vai ficar mais profundo. Pra se ver, pra flutuar. Pra flutuar. Pra flutuar. Pra flutuar. Esto es Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station. Escuchamos 5 temas seguidos. Comenzamos con el marañense Beto Pereira. El tema se titula E Flor. Enseguida oímos Not Falling, interpretado por Anelis Assumpção. El tema pertenece a ella y a Giva Nascimento, con la participación del músico y productor norteamericano Victor Rice. Enseguida oímos Tempo Rey, una reunión de algunos nuevos artistas brasileños. Ellos son Leo Santana, Shanji, De Pilares y Priscila Tosan, y esta conocida composición de Gilberto Gil en un sencillo lanzado en 2020 por estos artistas. Enseguida oímos Sin Não, en la poderosa voz del baiano Lasso Matumbi, cantor, compositor y activista brasileño. El tema pertenece a Caetano Veloso. Y finalmente la banda Baiana System y el tema Bola de Cristal, compuesto por Ubiratán Márquez, Russo Passapusso y Roberto Barreto. Este tema está en el disco de Baiana System, O Futuro Não Demora, de 2019. Vamos a hacer una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Sacudindo com amor. Carlinhos Brown y su tema Pegadas na Areia, Huellas en la Arena, de su disco Mil Verões del año 2004. Y seguimos en Contacto Brasil, y seguimos en Bahía, fuente inagotable de grandes artistas en todos los ámbitos del panorama cultural de la región nordeste. Una de las nuevas voces femeninas que han surgido en Brasil en años recientes es la baiana Luedji Luna, cantora y compositora que en 2020 lanzó su más reciente trabajo discográfico titulado Bom Mesmo e Estar Debaixo d'Água, su segundo disco autoral grabado en Bahía, en São Paulo y en Nairobi, capital de Kenia, producido en parcería con el guitarrista y productor keniano Kato Shange, que ya había participado en el bello disco de Luedji Un Corpo, Un Mundo. Con elementos del jazz y del blues impregnados de ritmos africanos y sonoridades baianas, Luedji Luna se vale de su música para expresar sus luchas continuas por la autonomía como mujer negra en un mundo en que se diferencia a las personas por su color de piel y por el género. En medio a esas luchas hay una profunda afectividad reflejada en la dulzura de su voz y en la relación lírica con el agua como elemento principal de fluidez de su música. Vamos a oír algunos temas de este disco. El primero es el que le da nombre a este álbum, Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água. El segundo tema se titula Chororó y está unido al siguiente, una versión de Luedji del clásico de Nina Simone, Ain't Go To Know, con la participación de la escritora Conceição Evaristo, recitando uno de sus poemas, y por último, el tema que cierra este disco titulado Gotera. Dejemos que la propia Luedji Luna presente y comente sobre estos temas que mencionamos. A canção que eu trago agora, Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água, é a canção que dá nome ao disco. É uma canção muito querida, muito importante. Não à toa é o que nomeia esse trabalho, de autoria minha e do François Moleca. O disco como um todo traz como temática a afetividade de mulheres negras e essa é mais uma das canções que mergulha nesse assunto. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu danço a dança das tuas marés, eu danço a tua dança, eu danço a tua dança, ai, ai, ai. Você maremoto, você maré mansa, você poça d'água, ai, ai, ai. Me acalme, espero, me afogo, você um tsunami quando não saber de onda. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, ai, me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero. dança a tua dança, eu dança a tua dança, ai, ai, ai. Você maremoto, você maré mansa, você poça d'água, ai, ai, ai. Me acalme, espera. Estamos en Contacto Brasil. A segunda canção que eu trago agora é Chororô, uma canção também de autoria minha, do François Moleca, e que vem conectada com Enganou, a segunda canção, que é uma releitura minha, uma interpretação minha, de uma canção clássica cantada na voz de Nina Simone e com a participação da escritora mineira Conceição Evaristo. Eu fiz questão de trazer para esse disco convidadas, escritoras, poetas, enfim, mulheres negras e suas perspectivas sobre o tema. Então, é um disco que não é só sobre mim, mas sobre todas nós. Nenhum teto que me queira, nem parentes que me saibam, nem família que me seja. Tenho apenas uns amigos, mas talvez só tenha um. Não tem um amor que me ame, um homem que aconchegue e guarde, nenhuma mulher eu tenho. E A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retém e expulsam a vida. Duandjainás, Nizingas, Nagambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cosa a rede de nossa milenar resistência. Estamos escuchando a Luigi Luna presentando algunos de los temas que forman parte de su disco más reciente, titulado Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água. Por fim, eu trago a canção Goteira. Goteira é a canção que encerra o disco. Esse disco que foi gravado no Quênia, o produtor queniano Kato Tiangue foi quem fez os arranjos de guitarra do meu primeiro disco, e ele também assina as guitarras desse novo trabalho e a produção junto comigo. Goteira é uma canção de amor que traz mais uma vez esse elemento água que está presente no disco inteiro. É uma canção que eu gosto muito e é isso, muito obrigada pela escuta e até uma próxima. Pra que me olhar assim, se você sabe que é não? Não brinca, já comecei perdendo o jogo. Eu não sei jogar e me jogar pra quê? Pra que ser tão bonita assim? Se jogar pra quê? Não deve, não pode, não se cutucar. Cobra com vara curta, escuta. Tudo isso pra quê? Thank you. olhar assim. Se você sabe que é não, não brinca. Já comecei perdendo o jogo. Eu não sei jogar e me jogar pra quê? Pra quê ser tão bonita assim? Se jogar pra quê? Não deve, não pode, não se cutucar. Cobra com vara curta, escuta. Tudo isso pra quê? Luigi Luna comentando y cantando temas de su más reciente álbum, Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água. Agradecemos a los artistas que participaron en este programa, Beto Pereira y Luigi Luna, y les deseamos mucho éxito. Y nos despedimos por hoy y nos vamos con la canción Árvore, del también baiano Edson Gómez, en las voces de Fran, que es nieto de Gilberto Gil, y Chico Chico, hijo de la recordada Cassia Eller. Este tema está en el disco Onge, que reúne a estos dos intérpretes de la nueva generación. Salud y paz para todos. Sobre a terra e vivo sob o sol. E as minhas raízes. Eu balanço, Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Todo santo dia,